maior feirão de todos os tempos voltou! Giga Feirão Estilo Car, taxas reduzidas, aprovação na hora, menor parcela do mercado. Giga Feirão Estilo Car, aqui é mais fácil comprar o seu carro, facilidades na aprovação de seu cadastro. Giga Feirão Estilo Car, corra, por tempo limitado. Estilo Car, o melhor carro com seu estilo, espera você com o Giga Feirão, vem! A Estilo Car faz a diferença. Olá, um ótimo dia para você. Aqui fala Silvio Lodi em mais uma edição do Acaerte Notícias. Acompanhe os principais destaques desta segunda-feira. Projeções do mercado indicam que o produto interno bruto do país deste ano deve ser menor que o registrado em 2024. Estado confirma as primeiras mortes por dengue em Santa Catarina em 2025. Vigilância epidemiológica alerta para possível novo aumento na transmissão da doença no território catarinense. Governo do Estado participa de evento no Japão para trocar experiências e melhorar o gerenciamento de inundações. Santa Catarina é o sétimo maior produtor de mel do Brasil e o terceiro em exportações nacionais. Frente parlamentar do setor é reinstalada na Lesc. Em menos de 2 meses, 130 mil argentinos já passaram pela fronteira em Dionísio Cerqueira só em 2025. Novo teto de faturamento para pequenas empresas e MEIs pode voltar ao debate na Câmara. Frentes parlamentares querem votar projeto que está pronto para o plenário. Segunda-feira com tempo instável e chance de chuva em Santa Catarina. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Dia a dia. 10 de março marca duas datas importantes. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, um lembrete para deixar o sofá de lado e colocar o corpo em movimento. Pequenas mudanças no dia a dia já fazem diferença para a saúde. E também é o Dia do Telefone, uma homenagem à data em que foi patenteado o telefone. Foi em 10 de março de 1876 que Alexander Graham Bell fez a sua primeira transmissão oficial de um telefone. Então, aproveite a data, movimente-se e, se puder, ligue para alguém especial hoje. Santa Catarina, em destaque. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado confirmou as duas primeiras mortes por dengue registradas em Santa Catarina em 2025. O repórter Cadu Reis nos traz os detalhes. Temos mais informações sobre esses óbitos, Cadu? Silvio, as vítimas são 2 idosos, sendo um homem morador de Nova Itaberaba, na região oeste, e uma mulher de Itapoá, no litoral norte. Contabilizando quase 7 mil casos prováveis e mais de 1.000 ocorrências confirmadas da doença neste ano, as autoridades de saúde catarinenses ainda investigam um outro óbito que também pode ter sido causado pela dengue. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fuch, alerta. As equipes municipais estão nesse processo de investigação, né, e infelizmente confirmamos os primeiros óbitos, que coloca a importância, né, de manter as ações e ficar atento à doença, já que é uma doença que pode evoluir para a gravidade. Quando a gente compara ao mesmo período do ano passado, a gente está vendo uma diminuição do número de casos, mas se a gente olha para o início de 2025 e o momento que a gente está vendo um aumento no número de casos, né, ou seja, estamos de 300 casos na primeira semana do ano e já estamos na última semana se aproximando dos 2 mil casos. Então, é reforçar as medidas de prevenção, lembrar que o mosquito Aedes aegypti se reproduz em locais com água parada. Se cada um fizer a sua parte e a gente tiver menos mosquitos no ambiente, isso pode se refletir numa redução do número de casos aqui no estado. 168 municípios catarinenses registram casos prováveis de dengue neste ano, sendo que as cidades de Cordilheira Alta, Florianópolis e Itajaí atingiram situação de epidemia devido ao nível de incidência da doença. Santa Catarina está na vanguarda das soluções contra enchentes. Acompanhe como o Estado está buscando inovação no Japão nesta reportagem de Amarilis Pequeno. Oi, Silvio. O governo de Santa Catarina participou recentemente de uma missão internacional no Japão. A convite do Banco Mundial, o Estado catarinense esteve envolvido em uma imersão técnica sobre gestão de inundações urbanas realizada em Tóquio e Quioto. O secretário de Estado do Planejamento, Edgar Usui, tem os detalhes. É um encontro de mais de 11 países sob a coordenação do Banco Mundial e também do governo japonês para que a gente pudesse trocar experiências e também aprender bastante coisas técnicas de inovações sobre o gerenciamento de risco de enchentes e inundações. Além das palestras e painéis com especialistas internacionais, os participantes também realizaram visitas técnicas a áreas portuárias em Tóquio e a projetos inovadores em Quioto, como bacias de retenção e sistema de drenagem pluvial. A imersão ofereceu uma oportunidade única para o governo catarinense acessar as técnicas mais recentes e aplicar soluções de ponta no estado, que já enfrenta desafios relacionados à gestão de riscos de enchentes. Santa Catarina tem também esse histórico, e a gente veio a convite do governo japonês para que a gente pudesse buscar também todo esse conhecimento e essa troca de informações com outros países, a gente levar para Santa Catarina o que tem de mais moderno e as melhores práticas para combater esse problema que acontece em todos os lugares do mundo, a gente percebeu aqui. O estado volta a contar com a Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura, que foi reinstalada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É a terceira vez consecutiva que a Alesc constitui esta frente para o segmento, reinstalada a cada período legislativo de 2 anos. A repórter Carol Denardi tem os detalhes dos trabalhos desse colegiado na Alesc. Carol. A Frente Parlamentar tem a coordenação do deputado estadual, Padre Pedro Baldiceira, que destacou a importância da continuidade desta ação para a apicultura e meliponicultura, que envolve mais de 17 mil famílias de produtores, principalmente no Sul e nos Planaltos, Serrano e Norte. Nós temos hoje em torno de 17 mil famílias que trabalham com a apicultura e a meliponicultura. É uma atividade que envolve muita gente e a frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa, ela é uma ferramenta de poder organizar, articular esse trabalho da apicultura e a meliponicultura no nosso estado. Nós temos aí alguns seminários que vão ser realizados durante o ano e, além disto, o acompanhamento à atividade dos nossos apicultores e meliponicultores. Com a produção catarinense de mel reconhecida pela sua qualidade e premiada internacionalmente, o estado ocupa a posição de 7º maior produtor de mel do Brasil e o 3º exportador nacional. Como pontua o coordenador estadual de apicultura da EPAGRE, Rodrigo da Cunha. Santa Catarina se destaca principalmente na qualidade, tá? Já teve reconhecimento de melhor mel do mundo em vários congressos internacionais, mas tem sua representatividade também na questão da quantidade, da produção. Contato entre redações. 130 mil argentinos já passaram pela fronteira de Dionísio Cerqueira em menos de 2 meses. Os números foram informados pela Polícia Federal e compreende até o dia 15 de fevereiro. O repórter Alisson Júnior, do Sistema Fronteira de Comunicação, traz mais detalhes sobre o impacto desse movimento na economia local e também no turismo catarinense. Alisson. O fluxo de turistas argentinos na fronteira de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Brasil e Bernardo de Irigoyen, Misiones, Argentina, atingiu 130 mil atendimentos migratórios até o último dia 15 de fevereiro, segundo a Polícia Federal. O número já supera o mesmo período de 2024. Em janeiro, foram 49.526 atendimentos, sendo 28.511 entradas e 21.015 saídas. Na primeira quinzena de fevereiro, o movimento cresceu ainda mais, chegou a 80 mil registros, totalizando os 130 mil somente esse ano. A desvalorização do peso argentino e a valorização do real tornam os preços mais vantajosos no Brasil, impulsionando o comércio e o turismo. O uso do Pix também facilita compras e reservas para os turistas. A maioria dos argentinos segue viagem para o litoral catarinense, movimentando o comércio em cidades como Florianópolis e Balneário Camboriú. Segundo a Fecomércio, 22% dos turistas na capital catarinense são argentinos. O aumento no fluxo traz desafios para a infraestrutura aqui na região de fronteira. A Polícia Federal reforçou o seu atendimento para garantir agilidade no processo migratório e, mesmo assim, filas são registradas. A expectativa é que esse movimento continue crescendo ao longo do ano e a Polícia Federal espera realizar 300 mil atendimentos somente nesta temporada de verão. De Dionísio Cerqueira, do Sistema Fronteira de Comunicação para a Rede de Notícias Acaerte, repórter Alisson Júnior. Obrigado, Alisson. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de transfusão de sangue. São vítimas de trânsito, pacientes em cirurgia e portadores de hemofilia, leucemia e anemias. Doar não dói, nem vicia e não provoca nenhum risco. Mensagem da Acaerte e desta emissora. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. Economia em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda informou que continua prevendo uma expansão de 2,3% para o Produto Interno Bruto, PIB, no ano de 2025, com desaceleração frente ao ritmo de expansão da economia no ano passado. Um dos motivos é a taxa de juros do país. O repórter Marco Aurélio Gomes traz mais detalhes. Marco. Silvio, a expectativa de um crescimento menor da economia neste ano acontece em um cenário de juros altos, com a taxa básica de juros atualmente em 13,25% ao ano para conter o crescimento da inflação. Esse é o maior juro real do mundo. Há mais elementos para acreditar que o novo ciclo de alta da taxa básica de juros deve consolidar uma desaceleração da economia em 2025. Isso porque a expectativa é que a Selic chegue à casa dos 15% este ano, no maior valor em 19 anos. O movimento deve limitar o avanço do consumo e dos investimentos, o que, por sua vez, também tende a frear setores como a indústria e serviços. O Produto Interno Bruto de 2024 foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última sexta-feira. O PIB brasileiro cresceu 3,4% no ano passado. Foi a maior alta desde 2021, ou seja, em 3 anos. Os setores de serviço e indústria foram responsáveis pelo crescimento, que agora podem ter um desempenho limitado pela política de juros. Direto de Brasília. Rita Sardi é a repórter da Caerte na capital da República. Rita, vai começar uma briga boa aí na Câmara, né? Para colocar em votação um projeto que atualiza os limites de faturamento dos pequenos negócios. É isso? Olá, Silvio e ouvintes. Isso mesmo, Silvio. Passado o carnaval, as frentes parlamentares do empreendedorismo e das micro e pequenas empresas vão fazer pressão para votar o projeto que aumenta o teto de faturamento do MEI, microempreendedor individual, e também das microempresas e empresas de pequeno porte ainda este mês. A proposta aumenta o teto de enquadramento do MEI de 81% para R$ 144 mil e altera outras faixas do Simples. Para microempresas, o limite passa de R$ 360 mil para R$ 869 mil anuais e para as empresas de pequeno porte sai de R$ 4,8 milhões para R$ 8,7 milhões de reais. O deputado federal catarinense Jorge Guetem, do Republicanos e membro das duas frentes parlamentares, disse que já conversou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do seu partido, para pautar o projeto. Já falei com o presidente Hugo Mota antes da eleição sobre isso e eu penso que ele vai pôr na agenda do dia a partir do carnaval. Silvio, o texto está pronto para ir a plenário desde o ano passado. Previsão do tempo. A previsão do tempo aqui é com Daniele Lima, meteorologista da Caerte. Olá, Daniele, bem-vinda. Obrigada, Silvio. Nossa saudação a todos os ouvintes. A semana começa com tempo instável em Santa Catarina. Nessa segunda-feira, o céu fica nublado a encoberto, com chance de chuva ao longo do dia, principalmente à tarde. Há risco de temporais isolados, especialmente no Grande Oeste e Planalto Norte, próximo ao Paraná. Podem ocorrer algumas aberturas de sol no litoral sul e no oeste, mas sempre intercalando com períodos de maior nebulosidade. As temperaturas variam bastante pelo estado. No Grande Oeste, as máximas ficam entre 29 e 32 graus, enquanto na Serra ficam mais amenas, entre 17 e 23 graus. Nas demais regiões, os termômetros atingem entre 22 e 27 graus. A tendência para os próximos dias é de maior nebulosidade, possibilidade de chuva de forma irregular pelo estado e temperaturas mais agradáveis, pelo menos até quarta-feira. Na quinta-feira, a nebulosidade já diminui e as temperaturas sobem gradualmente. Mesmo com nuvens ou tempestade, lembre-se, o sol sempre volta a brilhar. E seu dia seja tão brilhante quanto o sol após a chuva. Tenham todos uma ótima semana. Encerramos mais uma edição do AKF Notícias. Voltamos amanhã com tudo que é destaque em Santa Catarina. Até lá! Eu sobrevivi, mas imagine o número de jovens e adolescentes que morreram por conta das armas de fogo nesse país. Participe dessa grande campanha do desarmamento e ajude a diminuir a violência. Para cada arma, uma indenização será paga. Ligue 0800-729-0038 e informe-se. Essa campanha é de todos nós. Duedo Residencial. Apartamentos com 2 e 3 dormitórios. Área de lazer completa com opções para toda a família. Segurança e qualidade de vida no centro de Araraquara. Duedo Residencial combina com você. Plantão de vendas no local.